Letters in a box, and you've hit them again.

tumbling down. You're the devil in disguise. That's why I'm singing a song to you. Swallow.

49, Earth, Touch Me. Ainda Hathaway, What Is Love, The Figures on a Beach e You Ain't Seen Nothing Yet. Um cover dos Beckman Turner Overdrive lá dos anos 70. Um rock bacana pra caramba. Também tivemos aí Duran Duran, All She Wants Is. Two Unlimited Magic Friend, Two Boys, I Won't Let You Down. Começamos com Madonna, Beautiful Stranger, esse segundo bloco do Flash House que fica por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fui. Um passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul. Para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas. Boa noite.

We okay, we okay.